falando sobre isso, tá? Pelo menos que eu saiba, não chegou aqui. E pelo que a supervisão fala, também não chegou lá. Elas não estão cientes disso aí, certo? Mas algumas pessoas fizeram essas reclamações e estamos aguardando algum retorno, né? Dessas outros serviços, né? Então, é a reunião de saúde mental lá na secretaria amanhã às 10 horas. Quem puder ir. Eu vou. Quem quiser ir comigo, porque eu venho para o CAPS amanhã de manhã e saio daqui. Por volta de umas 9 horas eu estou saindo daqui. Tá? Quem quiser ir comigo, pode ir. Tá certo? Alguém tem interesse de ir comigo amanhã? Eu, aqui.